Eu tenho tanto pra falar quando me perguntam sobre rap. Fico buscando palavras, experiências, histórias. Aí eu penso assim, ó. O rap é a comunidade enchendo a laje. É ir no cinema ver um filme e tá lá o sabotagem. É quando o moleque da fundação contraria quem diria. É um concurso de poesia. O rap é house preto, é bala de tutti-frutti. É o carrinho de dog que virou food truck. A caneta do GOG, a agulha do KLJ. Os pés do Nelson, as mãos dos gêmeos no spray. Quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos. Marighella, Mandela, Guevara, Dandara, Zumbi. Foram rap antes do rap existir. Aí, o texto do Ferrez, um samba do Adoniran. São rap tanto quanto qualquer som do Wu-Tang Clan. E as tia que leva sopão pros mendigos. É rap até umas horas, mais que os MC. Vai! É uma chave, um escudo, uma espada. Uma lâmpada, um colete, uma escada. É uma moça, um despertador. É Paulo Freire, é escola. Tem uns que estuda e outros que só cola. É a mãe de família que vira freestyler. Improvisa com o pouco que tem dentro da geladeira. Ivetinho ouvindo Racionais com 11 anos. A força de uma senhora se alfabetizando. Foi tão rap subir no telhado e conseguir virar antena até pegar I.O. MTV, Dinadi, Carolina de Jesus, Jorge Ben, Bezerra da Silva e Mussum foram rap também. E quando uma palavra salva o moleque, salva o moleque. Um colete e uma escada.